Um exército gigantesco cerca a cidade. Vieram buscar um profeta que calmamente diz: Não tema, nossos aliados são mais numerosos. O servo treme, pois não vê ninguém. Um jovem servo acorda de madrugada, sobe no muro da cidade e congela de terror. Um exército gigantesco com cavalos e carros de guerra cercou tudo durante a noite. Eles vieram buscar apenas um homem. Como um único profeta, desarmado, conseguiu convocar um exército invisível de anjos de fogo para protegê-lo? Você vai descobrir o que realmente eram esses carros de fogo. Por que o servo não conseguia vê-los e o que os textos antigos revelam sobre essa guarda celestial? Há mais de 2.800 anos atrás, a terra de Israel estava em guerra. O rei da Síria, também conhecida como Arã, planejava emboscadas perfeitas, mas toda vez que ele montava uma armadilha, o exército de Israel escapava. Alguém estava vazando os planos ultra-secretos do rei. E esse alguém não era um espião militar, era um profeta. Seu nome era Eliseu. O rei sírio ficou tão furioso que mandou uma ordem absurda. Mandou uma tropa de elite inteira com cavalaria pesada marchar na calada da noite até uma pequena cidade chamada Dotã. O objetivo? Capturar Eliseu. Quando o sol começou a nascer, a cidade estava completamente cercada. Não havia rota de fuga, não havia esperança. Mas Eliseu estava dormindo tranquilamente. O que o rei da Síria não sabia é que ele não estava cercando um homem vulnerável. Ele estava marchando direto para uma armadilha montada por uma força que olhos humanos não foram feitos para ver. Se essa história te prendeu, inscreva-se. O próximo mistério bíblico já está sendo preparado. Para entender o tamanho do milagre que vai acontecer, precisamos olhar para o homem que estava apavorado no muro. O texto de 2 Reis, no capítulo 6, não nos diz o nome desse jovem. Ele é apenas chamado de o servo do homem de Deus. Ele provavelmente era o substituto de Geazi, o antigo assistente de Eliseu, que havia sido demitido. Este novo servo ainda não estava acostumado com o mundo sobrenatural em que seu mestre vivia. Naquela manhã, ele acordou cedo, talvez para buscar água ou preparar o pão. Ao abrir a porta, o reflexo do sol bateu no metal. Ele olhou para os montes ao redor de Dotã. A cidade ficava em um vale, cercada por colinas, e cada centímetro daquelas colinas estava coberto por soldados sírios. Havia cavalos bufando no ar frio da manhã. Havia carros de guerra pesados, a máquina de destruição mais avançada do mundo antigo. Era como se um exército de tanques de guerra modernos cercasse uma casa de madeira. O pânico tomou conta do garoto. O coração disparou. Ele correu de volta para dentro da casa, tropeçando nas próprias pernas, e acordou Eliseu com um grito desesperado. Ai, meu senhor, o que vamos fazer? É uma reação humana. É a reação normal de qualquer pessoa diante do impossível. O servo estava fazendo a matemática básica da sobrevivência. Um exército inteiro contra dois homens desarmados. O resultado era a morte. Mas a reação de Eliseu quebra toda a lógica do momento. O velho profeta se levanta. Ele não corre para a janela. Ele não procura uma espada. Ele não tenta negociar uma rendição. Eliseu olha para o rapaz tremendo à sua frente e diz uma das frases mais enigmáticas de toda a Bíblia. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Imagine a confusão na cabeça do servo. Ele deve ter olhado ao redor da pequena sala vazia. Conosco quem? Não havia soldados escondidos debaixo da cama. A milícia de Israel estava a quilômetros de distância. Para o servo, Eliseu parecia ter enlouquecido. A velhice finalmente tinha cobrado seu preço. Mas Eliseu não estava delirando. Ele apenas estava enxergando uma camada da realidade que o medo havia bloqueado nos olhos do seu ajudante. O profeta sabia que o ar ao redor deles não estava vazio, estava pulsando. Mas como provar isso para um jovem em pânico? A resposta de Eliseu mudaria para sempre a forma como entendemos o mundo espiritual. Em vez de discutir ou tentar explicar, Eliseu faz uma coisa muito simples. Ele ora. mas preste atenção nas palavras da oração. Ele não pede a Deus para enviar um exército. Ele não pede para Deus destruir os sírios. O exército já estava lá. A proteção já estava ativada. O problema não era a falta de defesa, era a falta de visão. Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A Bíblia usa uma palavra hebraica muito específica aqui para abrir. Não é o abrir comum de uma porta. É a palavra pakash, que significa abrir os olhos para uma revelação, para algo que estava oculto, mas sempre presente. É a mesma palavra usada em Gênesis quando Deus abre os olhos de Agar, no deserto, para ver a fonte de água que salvaria seu filho. A água já estava lá. A salvação já estava lá. O milagre não foi a criação da água, mas a permissão para enxergá-la. E então, o texto diz que o Senhor abriu os olhos do servo. O que aconteceu naquele instante desafia a imaginação. O véu entre o mundo físico e o mundo espiritual foi rasgado por alguns segundos. As cores normais da manhã de repente ficaram mais intensas. O som dos cavalos sírios foi abafado por um som muito mais poderoso. Um som de fogo crepitando. O jovem olhou novamente para as montanhas. Onde antes ele só via as armaduras de bronze dos soldados inimigos, agora ele via algo aterrorizante e magnífico. A montanha inteira estava em chamas. Mas não era um incêndio florestal. O fogo tinha forma, tinha estrutura. A Bíblia descreve a cena com uma simplicidade assustadora. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Para entender o impacto dessa visão, você precisa esquecer a imagem moderna de anjos. Esqueça os bebês gordinhos com asas tocando harpa nas nuvens. Esqueça os homens loiros de túnica branca. O que o servo viu foi o que os antigos hebreus chamavam de Sabaot, que em hebraico significa literalmente exércitos. Quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos Exércitos, não está falando apenas das tropas de Israel. Está falando dessa força militar cósmica. O jovem viu guerreiros de luz sólida, montados em criaturas que pareciam cavalos, mas eram feitas de pura energia flamejante. Eles não estavam ali apenas no monte. O texto faz questão de dizer que eles estavam ao redor de Eliseu. O exército sírio havia cercado a cidade, mas o exército de fogo havia cercado os sírios. Era um cerco dentro de um cerco. E o que aconteceria a seguir revelaria o verdadeiro propósito dessa guarda celestial. Por que cavalos e carros de fogo? Por que Deus escolheria essa forma específica para se revelar? Para responder a isso, precisamos olhar para como o mundo antigo funcionava. Naquela época, o carro de guerra era a arma suprema. Era o equivalente a um caça de jato moderno ou a uma bomba nuclear tática. Ter carros de guerra significava ter poder absoluto no campo de batalha. Eles eram rápidos, pesados e destruíam as linhas de infantaria com facilidade. O rei da Síria mandou seus melhores carros para intimidar Eliseu. Ele queria mostrar quem mandava. Quando o mundo espiritual se revelou, ele usou a linguagem visual que o servo entendia. Deus estava dizendo: "Você tem medo da arma mais poderosa do seu mundo? Olhe para a arma mais poderosa do meu." Mas os carros de fogo não eram feitos de madeira e ferro. Em textos antigos descobertos por arqueólogos e em manuscritos hebraicos milenares, a figura do fogo sempre acompanha a presença divina. O fogo purifica, ilumina, mas também consome e aterroriza. Você sabe quem mais teve uma experiência com esses carros? O mestre de Eliseu. Anos antes, o profeta Elias não morreu. Ele foi levado para o céu vivo. E o que veio buscá-lo? Exatamente a mesma formação, um carro de fogo e cavalos de fogo, que separaram Elias de Eliseu num redemoinho. Eliseu já tinha visto essa cavalaria celestial antes. Ele sabia quem o protegia. Ele conhecia o comandante daquelas tropas. Agora, imagine a tensão do momento. O servo está vendo dois exércitos, um físico pronto para matar, um espiritual pronto para aniquilar. Basta uma palavra de Eliseu e a montanha desceria em chamas sobre os sírios. Seria um massacre. A lógica humana diz: destrua seus inimigos, antes que eles te destruam. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta impressionante. os soldados sírios começam a descer a montanha em direção a Eliseu. O ataque vai começar. O servo prende a respiração, esperando os anjos de fogo entrarem em ação. Eliseu levanta a voz e faz uma segunda oração. Ele não diz, Senhor, queime todos eles. Ele não pede fogo do céu como o seu mestre Elias havia feito no passado. Em vez disso, ele pede algo completamente inesperado. Fere esta gente de cegueira. E, de repente, o exército mais poderoso da região para. Os cavalos sírios relincham, confusos. Os soldados tropeçam uns nos outros. Eles não ficaram com os olhos arrancados, mas sofreram uma confusão mental, uma ilusão, onde não conseguiam reconhecer onde estavam. O exército de anjos de fogo não precisou disparar uma única flecha flamejante. A verdadeira força divina não estava na destruição, mas no controle absoluto da situação. O que acontece depois é quase cômico. O Eliseu caminha até o exército inimigo cego e diz, "Vocês estão no caminho errado. Venham comigo e eu vou levar vocês até o homem que estão procurando." E o próprio homem que queriam prender guia o exército inteiro pela mão por quase 20 quilômetros até a capital de Israel, Samaria. Quando chegam lá, cercados pelo exército israelita, Eliseu ora para que os olhos deles se abram de novo. O terror dos sírios deve ter sido indescritível. Eles estavam no centro da fortaleza inimiga. O rei de Israel pergunta a Eliseu, "Devo matá-los, meu pai?" A resposta de Eliseu é o fechamento de ouro dessa história. Ele diz, "Não, sirva pão e água, deixe que comam e bebam, e voltem para o seu senhor." Ele preparou um grande banquete para as pessoas que queriam matá-lo. O texto diz que depois daquela refeição, as tropas sírias pararam de invadir a terra de Israel. A lição que fica não é apenas sobre proteção. O exército de anjos estava lá, poderoso, letal e invisível. Mas o milagre real não foi a força bruta. O milagre real foi que Eliseu tinha tanto poder à sua disposição que não precisou usar a violência. O verdadeiro poder celestial traz paz, não carnificina. O servo de Eliseu aprendeu naquele dia que o mundo que vemos com os nossos olhos físicos é apenas uma fração da realidade. O medo nos cega para a proteção que já está ao nosso redor. O exército de fogo continua lá, mesmo quando não podemos ver. Mas se os anjos são figuras tão misteriosas e poderosas, existem outros mistérios na Bíblia que foram simplificados com o tempo. Coisas que celebramos hoje, mas que tinham um significado muito mais profundo e até sombrio no mundo antigo. No nosso próximo episódio, investigaremos a origem oculta da Páscoa. Como era a verdadeira Páscoa na época da Bíblia? Você vai descobrir o que realmente acontecia naquela noite no Egito.